volta com ele, sua revolta. Pensamento causa insônia, pega fogo, Babilônia. Tô firmão, mantendo o pé no chão. Quantos viraram rei e quantos viraram réu? Rima bolada no papel, na cabeça tonelada. E os poetas de quebrada mantendo sua postura pela nossa influência. Coração, viva a essência, causa e consequência. Tá no corre pelo Jim, eu mando se fuder. Se descendentes de Caim, imortaliza esses versos, radicaliza ao excesso. Simplifique o processo pra não ficar possesso. Sem amor, que tal? Abriu a porta pro quintal, menos sintético, mais natural. Numa viagem surreal, abstrato, anormal, nem comum, nem radical. Com vários BPMs, mais decibéis, jogando na defesa, escalado com a 10. Sem papo de bolsa, não vim buscar esmola. Menos presídios, muito mais escola. Causa nobre, por mim, por você, pelo pobre. Sem noção, se chegamos até aqui, não vamos abortar missão. Não, não vamos abortar missão, irmão. Corre na pista, vem honrando a camisa de quem não ouve e consome. Se está pronto pra guerra, então vem morrer como um homem. Preservando estratégia, não vende cheque sem mate. Só saída de escape, que estrala com hits. Bloqueado nas blitz, tentativa sem sorte de quem vende o hip-hop. Tá gravando e sem corte, se não fecha na tática, representa na prática. É seu íntimo em crise, depressão pessoal. É mais que visão, não é só ideal. O destino